Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, Brother Speech. Arrested Development. Flavia. Flavia. Live and direct from Atlanta. Atlanta. Hey. Hey. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Shamanamani bam bam. Todo mundo tem um dom. Amani bam bam. Pra fazer o que é bom. Shamanamani bam bam. Todo mundo tem um dom. Amani bam bam. Sangue ruim ou sangue bom. Shamanamani bam bam. Temos um dom. O nosso dom. Amani bam bam. Fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom. Amani bam bam. Pra fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom. Amani bam bam. Sangue ruim ou sangue bom. Toda vez a mesma história se repete. Dedé os 17 pela quinta vez repete. Da legião ele é tietê. Ideias revolucionais disse pros seus pais. Não confia mais no sistema. Tá organizando um esquema. E na vida o mais importante é dar dinheiro pra família e se precisa vai roubar. Não vem me dar migué. Não vem, não vem me dar migué. Não vem me dar migué. Seu mané, nené. Moleque indeciso não sabe da vida o que quer, quer, quer, quer. No gueto, na rua, a temperatura é chapa quente. É, voltar pra escola, voltar pra escola. Todo mundo tem um dom. Pra fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom. Sangue ruim ou sangue bom. Temos um dom, o nosso dom. Fazer o que diretamente do States, meu brother. What's up? Speech. Lock and load. Automatic gun bullet in the barrel. Robbing the store with a mask over my face. That's my MO. Blast like blow. Open the drawer. You get the money to blow. It's better not to know me. Cause you may know me. Know I'm phony. Know my family. They'll disown me if you expose me. Eh. What am I to do? I'm broke. The system is a joke for the poor folks. We made revolution. Living like a villain, but I'm feeling like a hero. Although I'm not straight and narrow, I care though. If I start to change in my arrangement, hey man, who is down with me to get the narrows? Chico. É isso aí, irmão. Yeah. Lovely. Criança tem que estar na escola. Flavia, speech.